Simbora? Como assim? Você vai deixar ela embora mesmo? Não. Quer ser só amigo depois de tudo? Que? Não, meu amigo Deus. O quê? Acima de mim não, nunca, viu? Nunca. É assim. E como assim do nada tá caindo fora? Sem um pingo de respeito pela nossa história. Quer terminar? Calma aí. Vai devagar. E como assim do nada é só amizade? Depois de tudo que a nossa cama sabe. Quer terminar? Vai devagar. Como eu vou te encontrar e te beijar no rosto? Tem jeito não, é. Pra quem sente o que eu sinto, amizade é pouco. Gente! E ser amigo quê? O que eu fiz com você? Amigo seu não faz, não faz não. E nunca vai fazer. E ser amigo quê? Como eu vou esquecer? O primeiro eu te amo. Tá brincando que ser amigo quer. Eita, nós! Gabriel, galera! Vou deixar essas mulheres sem amigo de vocês, não. Não é amizade? Vou dar um jeito, vou dar um jeito. Assim não dá, bebê, assim não dá, Duda. Como assim do nada tá caindo fora? Sem um pingo de respeito pela nossa história. Quer terminar? Vai devagar. Como assim do nada que é só amizade? Depois de tudo que a nossa cama sabe. Quer terminar? Vai devagar. Como eu vou te encontrar e te beijar no rosto? Ai, bebê. Pra quem sentiu que eu sinto, a amizade é pouco. Que será? Amigo quer, o que eu fiz com você? Amigo seu não faz, jamais. E nunca vai fazer. Que ser amigo quer? Sempre eu te amo. Fala que tá brincando. Que ser amigo quer, o que eu fiz com você? Amigo seu não faz e nunca vai fazer. Te amo, para que tá brincando. Que ser amigo quer? Pra cima de mim não, bebê. Pra cima não. Que ser amigo quer? Valeu! Você tá doido. Você jogava, gente. Obrigado, parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo repertório. Tá muito top. E eu sou fã de vocês, velho. Sou fã de vocês. Sou fã do carisma, sou fã do trabalho, sou fã do... Deus abençoe cada dia mais e mais esse projeto, tá? Tamo junto. Uma salva de palmas pra eles aí, pessoal, que eles merecem demais. Obrigado, gente. Obrigado. Tamo junto.